tras. Te subió mi tres. Yeah. Fila da puta. Yeah. Siriga. Yeah. Hold back. Não reclame quando o diabo vier levar a sua alma. Quando tudo começar a pegar fogo e sua casa estiver trancada. Não reclame quando o assassino atirar na cabeça da sua filha. Não vai chorar quando seu marido fizer sexo com outra vadia. Não se esconda quando ouvir os passos de alguém que você não vê. Não vai temer quando gritar e ninguém te atender. Não vai correr quando o fundo sinistro bater na sua janela. Não se assuste quando o barulho daquela panela caindo lá na sua cozinha. Você sabe que não tem ninguém. Não vai se ajoelhar e rezar e tentar fugir de alguém que está te procurando e veio cobrar aquela dívida que você nem sabe que fez, mas agora vai ser suprida. Maldita que você leve, tá reclamando de quê? Só atrai o lado negativo e ainda se pergunta o porquê. Parece um monte de lixo ambulante que espalha um pessimismo. Vive da desgraça das pessoas, sempre cultivando o cinismo. Não reclama, o mal que vem buscar. O inferno veio te trazer o que você cansou de esperar. Não reclama, não. Não recuse o presente. Abaixe as mãos pro real, levante a cabeça e se repente. Não reclame, filho, do mal que vem buscar. O inferno veio te trazer o que não se cansou de esperar. Não reclama, não. Não recuse o presente. Abaixe as mãos pro real, levante a cabeça e se repente. Me responde se alguém assim constrói algo de bom na vida. Se alguém que serve o demônio vai dar um exemplo de sabedoria. Pessoas assim vão embora e não deixam nada de útil. Quando os outros voltam do seu enterro apenas se lembram de alguém fútil. Foi tarde, só fez peso, atrapalhou o ser humano. Nem o diabo quer você, vai ficar eternamente vagando. Você alegra tentando mexer com aqueles que ficaram aqui. Mas o máximo que vai fazer é tentar fazer algo cair. Um objeto, um retrato pra alguém ficar assustado. Mas não vai passar disso, a sua fúria não move nem pessoas prato. Assim não tem respeito nem no mundo inferior. Na hierarquia demoníaca, pessoas assim não tem valor. Vai ser massa de manobra pra aquele que comanda o abismo. Cantando músicas horrendas no coro do ocultismo. Um a mais, um a menos, quem é que vai ligar? Vão continuar a vida sem você pra atrapalhar. Ser inútil. Não reclame, filho, do mal que vem buscar. O inferno veio te trazer o que você cansou de esperar. Não reclama, não. Não recuse o presente. Abaixe as mãos pro real, levante a cabeça.